3312, solo 127, libera direito, solo Salvador, 121, no destino ao norte. Golfinho, prossiga. Golfinho, faça inicialmente para Tatá, reporte na mesma, ajuste altímetro na 08. Zero, vento 30 graus, 079. Aéreo 4204, estabilizado? Estabilizado, Z42, 0409. Eu estou sinal CLF, CXC, 0409. Eu chamei a agora, 1-1-8-1-9-9. Obrigado, boa. 204, desce o dia para 2 mil pés, o time é transformador 1-0-1-8, livre final LS Absurdo, cabeceira 1-0, chama estabilizado. Dia 2-0-1-0-8, a parte estabilizada para 3-3-0-4. Sobrevisual com campo, ajuste altímetro 1-0-1-8, informa a TR da companhia, iniciando decolagem por 1-0. Tirando aguardando, 0-2-0-4. Cruza o motel 35, Quebec, Mike Lima, na Lima, chama o solo 21 no sinal norte. Chama o controle de Salvador, 120, 8. Salvador, 1208, obrigado, bom dia. Azul 2796. 2796, contato radar na localagem, sobrevia Conde no João no 70. Conde para o 170, 2796. 304, autorizado pouso, piscina 0, vento no 30 graus, 08 máximo. Tem pouso 0, azul 4204. puxando altímetro 1098. Azul 4204, solo 33, libera direita, chama o solo, Salvador, no 21, do Chimão Norte. Solo Salvador, 29, obrigado, boa. Azul 4, chama o Salvador, 118, do Chimão 95. 95, 33, 304. Cruzalma 735, Quebec, Mike Lima, na Lima chamo Sol no 21, decimal 9, Oscar Golfierra. Oi, Conde, 2796. Conde, 2796. Salvador, 3304, final da 90. 3304, confirme esse visual com o campo? Afirma aqui, 3304. Ciência 3304, autorizado por Piscina 0, vento 120 graus 089, ajuste ao time Piscina 08, pode mover uma olhada. Ciência, querido, pouso 10, 3304. Prossiga, Alfa Charlie Mike. Acho que se encontra. Autorizado, sai que chama na papal, ajuste o altímetro 1018, Alfa Charlie Mike. Mike cruza 1735, prossegue a retaguarda do cara, do Oscar Golf Sierra até a Lima, na Lima chama o Sol no 2 anos do Small Manche. Solo 36, libera direito, Solo Salvador no 21 do Small Moss. Direito do Small Moss, 3304. 72, autorizado Aliás decolado 1-0, vento 130 graus, 0 nós não. Autorizado Aliás decolado 1-0, vento 1-3-0. Qual a altitude, confirma? Deixa eu fazer a cruz, eu faço para isso, eu acho que eu não sei. Após a avanção, para o controle, eu farei atenção ao número 503, eu acho que eu não sei. Bom dia, Gol 095, quanto será da 10? Gol 095, inicialmente ali mantém capítulo 0. Ali mantendo 0, 0. Como 372, decolou os 3 9, chama o controle de Salvador no 20, décima 8. 208, 372. Que bom que a gente está aí, como é que é aqui? Goma 095, decolou os 42, chama o controle de Salvador no 20, décima 8. 208, vai lá no 095. 095, bom dia. 095, contato radar na decolagem, saída Aguruna, após 2000 VLF, subindo 390. Vai dormir, é, para 390, vou levar nós. Salvador. favor, 4299, controle 100, contato radar 62, Sanvô, número 2340. Fábio, Sanvô, tá 340, azul, 4249. Vamos 095, chama Recife, número 1, 2, 3, 8, 1, 8. 2, 3, 8, 9, 5, bom dia. Bom dia. Autorizado cruzamento, prossegue Quebec, Mike Lima, na Lima chama o solo 121, decimal 9. Positivo, 1260, alterna em 1288, voo no 095. Sim, 0288, obrigado. Cláudia, o 3179, o ponto de espera do Lazaro, tá pronto. 9, decolou 5-5, chegou o controle de Salvador no 20-8. 208, boa. Salvador, bom dia, está 3179. 3179, contato radar da decolagem, saída São João, no Mídia 320, faz 2000 Ledas. 2000 Ledas, 3179. Pistão 0, vento 140 graus, 089. Posso que ela ali mantém, cabeceira 10? Chama 3-1-1, espera 2-1-3, ajuste na 0-1-8, autorizado por 6 metros, porta estabilizada. 2-1-22, autorizado por 6 metros, vai estabilizado em 3, no salinho da gestão de 4-1-1. Chama 3-1-1, espera 2-1-1, chama 3-1-1. Espera 2-1-1, 3-1-1. Controle Salvador, muito bom dia, vamos agora para você. Capitão Wesley, você é bom dia, mantenha a frente da colagem até 3 mil pés após moda. Mantenha até 3 mil após moda, moda está gostando. Tango Oeste Augusto Serra, alcançada a instrução de três metais na três decolagem, autorizado na terceira decolagem. Três de modo. Primeiro, Oeste Augusto Serra, irmão. Sobre o 3179, possibilidade de morar na Flora de Fátima? Sobre o 3179, autorizado Lido. Atacando o Oeste Serra, atrás sobre 11 horas, 15 milhas, de cruzando 2500, passando para 2220. Bem, senhorita, quando possível liberar a restrição de altitude para levar para a maçã, eu agradeço, acho que você. Sim, para o 1100, acho que você. 100, acho que você. Chamando a 319, próximo 2 horas, 14 milhas, João Moeste, cruzando 2500, subindo para 100, Charlie 208. Atento, tráfego Charlie 319. A 3191, ciência, túnel, no 8 do sinal 95. 295, janela do 1, ponte dia, ponto baixo. Salvador, ponte dia, 6319, do Genef, satisfeito, 26. Chile 6311, aguarde a autorização de pouso, ajuste ao altímetro 10, 18. 22 aguardando, 6319. Contato radar na decolagem, saída móvel, nível de voo 100. Saída móvel, nível de voo 100, Oscar Golf Kilo. Fala, você fala, Tatiele Mike, tudo na decolagem, fumo 0, vento, fumo 60, grau 059. No 79, chamo o Sandra Recife, em 123 do sinal 8, caso negativo, 128 do sinal 35. Mantenha no ponto espera do sistema zero. Sistema 3, 1, 1, avistado, autorizado pelo sistema zero, vento 170 graus, 05 nós. Ele pôs uma 10, vai ser 3, 1, 1. Sistema 05, ótimo, vai ser 0. Alfa Charlie Mike, decolou 03, controle de Salvador, 1920, decima 8. 208, Alfa Charlie Mike. Sully, bom dia, Alfa Charlie Mike, decolou 3, controle da saída, Coral 1 na Bravo. Atacou para Alfa Charlie Mike, contato radar na decolagem, saída Coral 1 na Bravo, nível 1900. Fechou. Quando você chegar para pouso. Boa tarde, ótimo skill. Ele não compreendeu o ótimo skill, eu consigo, né? Ótimo pouso, 0430, ótimo skill. 430, Sancho. Só para terminar, chegou o uniforme autorizado em área e manter, que é o ser elogiado. Direta de Momo, acha Golfio. Informação do Toroeste, Golfo e Serra. Após Momo, autorizado o destino. Após Momo, destino autoridade, acha Golfio. Controle, quando possível, solicita a proa direta de Momo, acha Golfio. Autorizado Momo, acha Golfio. Está presente Momo, acha Golfio. Solo 05, libere direito, solo Salvador, no 219. Direita 219, aqui na mesa, 3 a 9, bom dia, vamos trabalhar. Como vai ser isso, Serra, controle? Segundo Serra, Serena. O som foi dado para o destino? A mesma, Serena, de mão, segundo Serra. Sancho. Você serra, você é uma modificação intermitente. Seguridade 17, uma necessária de identificação, chegada boa, se você mantém hoje 1050. Informe, decolado 07, curva direita, submantenha 1000 pés, aguarde transferência. Por favor, pelo fora. Autorizado em barra direta destino. Autorizado em barra direta destino, acha que você informe em atitude que cruza? Fecha, autorizado, acha você? Fecha. Informe, mantenha a coisa do achão, meu fecho no controle, 0-8. 0-8 controle, onde eu vou ser em volta? Hospital de Aeros? Acho que você tem apenas para usar uma fora, tudo tráfico 207.000, cruzando no momento 1020, subindo para 1.05, com o Thiago 208. Atento tráfico, acho que você. Controle Salvador, de São Patrão, observou o seu uniforme. Capitão Gótica do uniforme, mantém-se regras de usuários e ajuste na 08, está autorizado em subida para o nível 05. Observou o seu uniforme. Estimado para pouso. 1255, o estador foi embora. Sente. A capitão do Oeste, você tira o som que já vou avisar na rota? é autorizado a sinal mesmo. Está cancelando as instruções de altitude de velocidade, viu a sacada de motor e o ajuste no 08. Livre procedimento, reporta estabilizado. Puxa, não, 312, chama o centro em 5, 1, 2, 6, 8, 5. Alfa, chegou a chamar lá de fora, 4317. Serra, com certeza, atingiu o número 5. Chamado Charlie, encontro-se em Serra, encheu a chamada Serra. Tava Pai, Copa Serra, decolando autorizada, sistema 7, 1800, 05. Mantenha o número 5, acho que vou ser informe. 0 espero a identificação de chegada do mais de ônibus. Se mantenha o número de voo 090. Quando eles fizeram, sem chuva, né? Claro. Quando eles fizeram, trazeram de cima para 050. 050, quando 230. Tem um tráfego superado. Sim, chuva, 230. Ótimo, você não sabe o tráfego superado? Número 250, bom dia, senhora da identificação, chegada B mais de 1, número se mantenha o nível de voo 100. Número 250.